condenados a viver compartilhando o prazer na cela da nossa paixão. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Nós somos bagunçados e é fim desse pecado. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Nós somos bagunçados e é fim desse pecado. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Joga a mãozinha! O bracinho pro lado e pro outro assim pra ficar bonito. Todo mundo, geral, geral, geral, geral. Olá, Daniel Cardoso, é hora do show. Malandramente, amém. A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fiz cara carente, envolvido com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, a mamãe tá ligando. Joga, joga, joga. Caverna, meu parceiro Thiago Peralta, o Abrão Silva e o Luquinha da Pó. Aqui é Daniel Cardoso, na parada, meu irmão. Vários os homens, pomba, pomba, pomba, pomba, pomba, livre. Para os homens, pomba, pomba, pomba, pomba, pomba, para os homens, pomba, pomba, pomba, pomba, pomba, livre. Para os homens, pomba, pomba, pomba, pomba. Olha o negão tá tipo mole, as minas da bubu. Olha aqui nas encomendas. separei recentemente. De paixão eu tô doente, será que o Senhor me der? Os vizinhos estão reclamando o barulho do meu som, mas sei quando ela não voltar, eu vou continuar. E o que, e o que? Minha avó só do carro no talo, mas de a muda que eu vou pagar. Mas se quando ela não andar, sofrimento é mago, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Canal CD. Se liga, aqui é o consagrado DJ Daniel Cardoso. Vem, galera da Bahia, tô chegando. Separei recentemente, e paixão eu tô doente, será que o Senhor me entende? Os vizinhos só reclamando o barulho do meu som, mas sei que a tela não voltar, eu vou continuar. E aí? Me afogando no álcool, só no carro no dá. Quem vai nos julgar? E nunca amor, nunca vai entender essa loucura que eu sinto por você. Só sei que é bom demais. Tá chegando o dia dos namorados, mas quando te vejo com ela, a minha mão gela, minha boca vai secando, eu vou ficando mudo. Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Sei que tá com ela pra manter as aparências, mas nas suas horas de carência, você vem me ver. E a gente faz amor, me diz que sou seu, e vai embora antes do dia amanhecer. Garota VIP, mas é outra. Você é casada, eu não quero perder. Eu sei tá com ela, mas amo você. Eu só quero dois sapatos deixa pra mudar minha cabeça. A sua boca vale o braço pra perder sossego. Eu tinha a lua até deixou o mar pra não ficar de vela. Os quatro meses de amor, eu, você, Maria. Fala DJ Daniel Cardoso, mete ficha. Alô, Bia DVD. Pra Bia DVD, meu parceiro Alexandre. Ser romântico às vezes ajuda, mas eu fecho os olhos, te imagino nua. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se tá pensando nisso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor. Só mais uma que passou. Mas foi essa porta besta na minha cabeça. A sua boca vale o preço. O bebê sossego que tinha. A lua até beijou o mar pra não ficar de bela. Os quatro meses de amor, eu, você, Maria. Mas foi essa porta besta. Pra perder o sossego. A lua até beijou o mar pra não ficar de bela. Os quatro meses de amor, eu, você, o Marielle. Tô te ver bater em minha porta. Não sei o dia nem a hora, só sei que vai acontecer. Já vejo a cena em minha mente, você aqui na minha frente. Esperar você vai ver. Vou ver seu orgulho transformar em lágrimas, sua arrogância virar recaídas. Vai sentir no peito uma dor que não mata, mas machuca mais do que qualquer ferida. E aí aonde você vai perceber que com amor não se brinca. Amando e ele nem aí, levando vida de solteiro e namorando. Se é ara humano, pôr a culpa em mim. É estratégia, diz que só tá descontando. Só eu que tava amando e ele nem aí, levando vida de solteiro e namorando. Se é ara humano, pôr a culpa em mim. É estratégia, diz que só tá descontando. Ninguém vai estragar meu dia. Chutei o balde, desaprendi a amar. Mudei de casa, troquei de celular. Não tô com Não, ei, aqui ó pro meu ex. Tô livre. foge dos seus inimigos, é um covarde. E tome cachaça! Resolva! Pegue suas coisas que estão aqui. Você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. Agora arrependido quer voltar atrás. Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em contos de fadas. Não adianta vir com baixaria. Carinhosa, fiel, que te amava. Pega o elevador, sua mala e vaza. Vou ligar agora na portaria. Que você aqui não entra mais. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Acabo de ficar solteiro. Já desço aí com o dinheiro. Chame o táxi que vou pagar. Sempre na frente, e você sabe disso. Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar. Desculpe, faz um ano eu te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Sozinha. Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. Se é prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus a mala lá fora e ainda saí chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor. Me faça esse favor. Coração, assuma as consequências dessa traição. E aí,

chega tarde e você disse não. Essa aqui é garrafa de uísque pra dar um perdido no meu coração. Safado aprende ligeiro, ficou viciado no uísque com gelo. Nem choro, sofrência, nem mágoa no meu repertório, não tem desespero. E ele tá mundinho pequeno, que nunca deu voltas em vão. Hoje é você que está sofrendo e vai continuar sofrendo. O mesmo não que me deu, tô te devolvendo. Tô te devolvendo, tome, tome, tome. Eu tô de boa. Cê tá batendo, cê tem cada bolo. Tô em massa, eu tô de boa. Tô de boa. Quem tá de boa, quem tá de boa? Eu tô de boa, tô de boa. Cê tá batendo, cê tem cada bolo. Tô em massa, eu tô de boa. Tô de boa, cê tô de boa. E nem GPS me dá. O baile começou. DJ Daniel Cardoso, a melhor produção. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. Fui, partiu. Aonde? Fui, partiu. Aonde? Vou pra galera. Começou a discussão, mas agora eu dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos, perguntei onde era o rolê. Hoje a noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: ai, que sapatão, vida boa, logo você. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, é uma dela. Não, tá muito baixo. Trocou? Peraí. Eu acho que se cantar mais alto o GD aparece. Tentei. Não, ainda tá baixo. Coração teimoso, só tem isso aí. E quem chorava, oh, ou quem sorria hoje chora. Você pediu, aqui está DJ Daniel Cardoso. Cardoso. E quem chorava hoje, quem sorria hoje chora. Passou tempo ruim e o seu começou agora. O artista mais irreverente desse país, Gabriel Diniz. Trocando de roupa, porra. Alguém me disse que você falou, que se deu mal e que nunca pensou, que eu ia fazer tanta falta assim. Tava bebendo e só falava em mim. Bebei demais e você não deixou, me expulsou e me mandou sumir. Trocou-se pelo duvidoso, coração teimoso. Se eu soubesse o que fazer pra te... Tentativas em vão. E vou querer me ver se respirar. Tá gravando? Tá gravando? tentativas em vão. Começou não. Sara, um beijo. Parou de gravar, Sara. Quem conhece aqui, ó? Tá gravando, Sara? Oh, meu Deus. Quando a gente ama, vira escravo do amor. Sara. Não sabe entender. Mas quando entra no coração, quando entra no coração, faz sorrir. Juntei, gente, galera. Quando entra no coração, quando entra no coração. DJ Daniel Cardoso, mandando muito som, mandando muito som. Para que nosso ano começou agora. Eu curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você parar de besteira, só pra você parar de falar. Eu tô numa relação que não é uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Daniel Cardoso.